E essa vai ser estouro em todo o Brasil. Estoura nós aí, pai. Mais um sucesso do meu parceiro Kaique Moreno. Mais uma vez te ligo de novo. Você não atende o telefone. Eu chamo o seu nome dia e noite no meu pensamento. E uma flecha aqui dentro de mim, uma paixão que explode, torna a repetir. Coração pede bis. Oh, oh, oh, dói demais e penso em ligar e você não atende o telefone, só deixa tocar. Chamada tem.